Fecheiro 21, capítulo 60. Ah, sim, estava na hora de me pirar dali. Saí de casa da Galiani, amargurada, com a boca seca, sem ter arranjado coragem para dizer à professora que não tinha o direito de me tratar daquela forma. Não se pronunciara sobre o livro, embora já o possuísse havia algum tempo, e com certeza o tivesse lido, ou pelo menos passado os olhos por ele. Não me pedira uma dedicatória no exemplar que lhe levara de propósito para isso. E quando eu, antes de me ir embora, por fraqueza, por uma necessidade que tinha de encerrar aquele relacionamento de modo afetuoso, ainda me propusera escrevê-la, não responder assim nem não, sorrira e continuara a falar com Lila. Sobretudo, nada dissera acerca dos meus artigos. Referira-se a eles, momentos antes, apenas com a intenção de os incluir no juízo negativo, a propósito do Lunitá. Depois pegara nas folhas escritas por Lila e começara a falar com ela, como se a minha opinião sobre aquele assunto valesse zero. Como se eu já não me encontrasse na sala. Gostava de lhe ter gritado: sim, é verdade, a Lila tem uma grande inteligência. Inteligência que sempre reconheci nela, que adoro, que influenciou tudo aquilo que eu fiz. Mas eu cultivei a minha com muito trabalho e com êxito. Em toda a parte me dão valor. Não sou uma nulidade pretensiosa como a tua filha. Mas em vez disso, ficara calada a ouvir, enquanto elas conversavam sobre trabalho, sobre a fábrica, sobre reivindicações. Já no patamar, continuaram a falar uma com a outra até que a Galiani se despediu de mim distraidamente, ao passo que a Lila disse, tratando-a já por tu: vai dando notícias, e a abraçou. Senti-me humilhada. Para mais, Pascoal e Nádia não voltaram a aparecer. Não tiveram oportunidade de lhes responder. E ficara também a remoer a raiva causada por eles. Que culpa havia em querer ajudar uma amiga? Para o fazer, expusera-me, como se permitiam criticar a minha ação. Agora, nas escadas, no átrio, no passeio do Corso Vittorio Emanuele, eu e Lila estávamos sozinhas. Sentia-me pronta para lhe gritar: pensas mesmo que eu me envergonho de ti? O que te deu na cabeça? Por que deste razão àqueles dois? És uma ingrata. Fiz de tudo para estar a teu lado, para te ser útil. E tu tratas-me assim. Não há dúvida que sofres da cabeça. Mas assim que nos encontramos na rua, antes que eu pudesse abrir a boca, aliás, o que teria mudado se o tivesse feito, ela enfiou o braço no meu e desatou a falar em minha defesa contra a Galiani. Não encontrei nenhuma abertura para lhe atirar à cara não só o facto de alinhar com Pasquale e Nádia, mas também a acusação insensata de que não a queria no meu casamento. Comportou-se como se aquelas coisas tivessem sido ditas por outra Lila, uma Lila de quem ela própria nada sabia e à qual era inútil pedir explicações. Que gente horrível! Começou a dizer sem parar até ao metropolitano da Piazza Amadeo. Vista velha, como te tratou? Quis-te vingar. Não consegue suportar que tu escrevas livros e artigos. Não consegue suportar que tu faças um bom casamento. E, principalmente, não consegue suportar que a Nádia, educada com o propósito de ser a melhor de todas, a Nádia, que devia dar-lhe tantas satisfações, não faça nada que preste. Meteu-se com o pedreiro e porta-se como uma puta diante dos olhos dela. Sim, ela não consegue suportar tudo isso. Mas tu fazes mal em arreliar-te. Caga nisso. Não devias deixar-lhe o teu livro. Não devias perguntar-lhe se queria a dedicatória. Principalmente, não devias querer escrevê-la. Isto é gente que tem de ser tratada a pontapés no cu. O teu defeito é seres boa demais. Engoles tudo o que dizem aqueles que estudaram. Como se só eles é que tivessem cabeça. E afinal, não é assim. Descontrai-te. Vá lá. Casa-te. Faz a viagem de núpcias. Já te preocupaste demais comigo. Escreve outro romance. Sabes que eu espero coisas maravilhosas de ti. Estimo-te muito. ouvia o tempo todo, subjugada. Com ela não havia maneira de se estar tranquilo. Todos os pontos firmes do nosso relacionamento se revelavam mais cedo ou mais tarde uma fórmula provisória. Em breve se deslocava qualquer coisa na cabeça dela que a desequilibrava e me desequilibrava. Não compreendi se aquelas palavras se destinavam realmente a pedir-me desculpa, se as dizia por dissimulação, encobrindo sentimentos que não tinha qualquer intenção de me revelar, ou se tinha em mente um adeus definitivo. O certo é que era falsa e era ingrata. E eu, apesar de todas as mudanças por que passara, continuava a ser uma subalterna dela. Senti que nunca conseguiria libertar-me dessa subalternidade, o que me pareceu insuportável. Desejei, e não consegui dominar esse desejo, que o cardiologista se tivesse enganado, que Armando tivesse razão, que ela estivesse de facto doente e morresse. Desde então, durante anos, não voltámos a ver-nos. Falámos só por telefone. Tornámo-nos, uma para a outra, fragmentos de voz, sem nenhum controle do olhar. Mas o desejo de que ela morresse ficou escondido a um canto. Enxutava-o, mas ele não se ia embora. Capítulo 61. Na noite antes da minha ida para Florença, não consegui dormir. De todos os pensamentos dolorosos, o mais resistente tinha a ver com Pasquale. As suas críticas queimavam-me. Num primeiro momento rejeitara-as totalmente. Agora oscilava entre a convicção de que não as merecia e a ideia de que, se Lila lhe dera razão, se calhar eu de facto errara. Por fim, fiz uma coisa que nunca fizera. Saí da cama às 4 da manhã e saí de casa sozinha antes que clareasse. Estava muito infeliz. Queria que me acontecesse alguma coisa má. Um acontecimento que, castigando-me pelas minhas ações erradas e os meus maus pensamentos, castigasse também Lila, por tabela. Mas, afinal, não me aconteceu nada. Caminhei muito tempo pelas ruas desertas, muito mais seguras do que quando estavam cheias de gente. O céu tornou-se violáceo. Cheguei ao mar, uma folha amarelada sob o céu pálido, com raras nuvens de rebordos rosados. A mole do Castel de Lovo estava nitidamente cortada em duas pela luz, uma forma de um ocre resplandecente do lado do Vesúvio e uma mancha castanha do lado da Mergelina e de Posilipo. O caminho ao longo dos rochedos encontrava-se vazio. O mar não tinha som, mas exalava um odor intenso. Quem sabe o sentimento que guardaria de Nápoles, de mim, se acordasse todas as manhãs, não no bairro, mas num daqueles prédios do litoral. O que procuro? Alterar o meu nascimento? Alterar, juntamente comigo, também os outros? Repovoar esta cidade, agora deserta, com cidadãos, sem o tormento da miséria ou da cobiça, sem rancor e sem fúrias, capazes de desfrutarem o esplendor da paisagem como as divindades que em tempos a habitaram? Satisfazer o meu demo, dar-lhe uma boa vida e sentir-me feliz? Servira-me do poder dos Airota. Gente que se batia pelo socialismo havia gerações. Gente que estava do lado de pessoas como Pasquale e como Lila. Não porque pensasse que repararia todas as depravações do mundo, mas porque tinha condições para ajudar uma pessoa que estimava. E me sentiria culpada se não o fizesse. Procedera mal? Devia ter deixado Lila em maus lençóis? Nunca mais, nunca mais mexeria uma palha por ninguém. Fui-me embora, fui-me casar. Capítulo 62. Nada recordo do meu casamento. O sustentáculo de algumas fotografias, em vez de me despertar a memória, congelou-a em torno dessas poucas imagens. Pietro com uma expressão distraída, eu com cara de zangada, A minha mãe, que está desfocada, mas mesmo assim consegue mostrar-se descontente. Ou não. Da cerimónia propriamente dita é que não recordo nada. Mas lembro-me da longa discussão que tive com Pietro uns dias antes de nos casarmos. Disse-lhe que tencionava tomar a pílula para não ter filhos. Que me parecia urgente tentar, antes de mais, escrever outro livro. Estava certa de que ele concordaria logo comigo. Mas, afinal, para minha surpresa, mostrou-se contrário. Em primeiro lugar, fez disso uma questão legal. A pílula ainda não estava oficialmente no comércio. Depois disse que constava que fazia mal à saúde. A seguir fez um discurso complicado sobre sexo, amor e fecundação. Por fim resmungou que se uma pessoa tem de facto alguma coisa para escrever, escreve de qualquer maneira, mesmo se estiver à espera de bebê. Aborreci-me, irritei-me. Aquela reação não me pareceu coerente com o jovem culto que quisera apenas um casamento civil e disse-lhe: discutimos. Chegámos ao dia do casamento sem nos termos reconciliado. Ele mudo, eu fria. Há ainda outra surpresa que não se desvaneceu. A recepção. Tínhamos decidido casar-nos, despedir-me-nos dos familiares e irmos para casa sem festas de género nenhum. Essa decisão consolidara-se, juntando a vocação ascética de Pietro à minha tendência para demonstrar que já não pertencia ao mundo da minha mãe. Mas a nossa linha de conduta foi secretamente subvertida por Abel. Arrastou-nos para casa de uma amiga sua, para um brinde, disse. E em vez disso, eu e Pietro encontrámo-nos no centro de uma grande recepção, numa nobre moradia florentina, rodeados por um número razoável de parentes dos Airota e de pessoas conhecidas e notáveis que se demoraram até à noite. O meu marido mostrou-se triste e eu, desorientada, perguntei-me por que razão, uma vez que se tratava da festa do meu casamento, tivera de me limitar a convidar apenas os meus pais e os meus irmãos. Disse a Pietro, tu sabias que isto ia ser assim? Não. Durante um certo tempo encarámos os dois a situação. Mas ele depressa se subtraiu às tentativas da mãe e da irmã de o apresentarem a um e a outro. Enroscou-se a um canto, juntamente com os meus pais, e conversou com eles o tempo todo. Eu primeiro resignei-me, um pouco contrariada, a aceitar a armadilha em que havíamos caído. E depois comecei a achar excitante que políticos famosos, intelectuais de prestígio, jovens revolucionários, até um poeta e um romancista muito conhecidos, mostrassem interesse por mim, pelo meu livro, e me elogiassem por causa dos artigos do Lunita. O tempo passou a correr. Senti-me cada vez mais aceite no mundo dos Airota. Até o meu sogro quis que me sentasse a seu lado. E me interrogou, com gentileza, sobre a minha competência em questões laborais. Depressa se juntou um grupinho, composto por pessoas empenhadas em falar, em jornais e revistas, da maré de reivindicações que alastrava pelo país. E eu, pois bem, encontrava-me ali com eles, e aquilo era a minha festa. E eu estava no centro da conversa. A certa altura, o meu sogro elogiou muito o ensaio que saíra no Mondo Operário, que na opinião dele apresentava o problema da democracia em Itália com uma inteligência límpida. Graças a uma série de dados, o texto fundamentalmente demonstrava que, enquanto a RAI, os grandes jornais, a escola, a universidade, a magistratura, trabalhassem dia após dia para consolidar a ideologia dominante, a competição eleitoral revelar-se-ia de facto viciada e os partidos operários nunca teriam votos suficientes para governar. Gestos de assentimento, citações a apoiar, chamadas de atenção para aquela participação e para aquela outra. No final, o professor Airota, com toda a sua autoridade, disse o nome do autor do artigo. E eu soube. Ainda antes de ele pronunciar Giovanni Sarratore, que se tratava de Nino, Fiquei tão contente que não fui capaz de me conter. Disse que o conhecia. Chamei a Adele para que ela confirmasse ao marido e aos presentes como o meu amigo napolitano era brilhante. Nino tomou parte no meu casamento, mesmo sem estar presente. E por falar nele, senti-me autorizada a falar também de mim, das razões por que começara a ocupar-me das lutas dos trabalhadores, da necessidade de fornecer elementos para que os partidos e as representações parlamentares de esquerda colmatassem os atrasos que haviam acumulado em compreenderem a situação política e económica atual. E prossegui com outras fórmulas que aprendera recentemente, mas que usei com desenvoltura. Senti-me competente. Fiquei cada vez mais bem-humorada. Gostei de estar ao lado dos meus sogros e de me sentir apreciada pelos seus amigos. No fim, quando os meus familiares se despediram de mim com timidez e saíram a correr para irem acampar não sei onde à espera do primeiro comboio que os levasse para Nápoles, já não me apetecia continuar a moada com Pietro, coisa de que ele se deve ter apercebido, pois por sua vez tornou-se mais terno e pôs de lado todas as zangas. Assim que chegámos ao nosso apartamento e fechámos a porta atrás de nós, começámos a fazer amor. A princípio deu-me muito prazer, mas o dia ainda me reservava outro facto surpreendente. António, o meu primeiro namorado, quando se esfregava por mim era veloz e intenso. Franco fazia um grande esforço para se conter, mas a certa altura tirava-se para fora com um estertor ou quando tinha o preservativo parava de repente e parecia tornar-se mais pesado, esmagava-me sob o seu peso, a rir-se no meu ouvido. Mas Pietro esforçou-se durante um tempo que me pareceu eterno. Dava-me impulsos estudados, violentos, a tal ponto que o prazer inicial se foi atenuando, vencido pela insistência monótona e pela dor que sentia na barriga. Cobriu-se de suor, devido ao longo esforço, e talvez devido ao sofrimento, e ao ver-lhe o rosto e o pescoço molhados, ao tocar-lhe nas costas alagadas, o desejo desapareceu por completo. Mas ele não se apercebeu. Continuou a retrair-se e depois a afundar-se dentro de mim, com força, ritmicamente, sem parar nunca. Eu não sabia como proceder. Acariciava-o, sussurrava-lhe palavras de amor e, entretanto, esperava que ele desistisse. Quando explodiu num rugido e caiu para o lado, finalmente estourado, senti-me contente, embora estivesse dorida e insatisfeita. Ficou muito pouco tempo na cama, levantou-se, foi à casa de banho, esperei uns minutos por ele, mas estava cansada, caí no sono. Acordei sobressaltada daí a uma hora e dei-me conta de que ele não voltara para a cama. Encontrei-o no escritório, sentado à secretária. O que estás a fazer? Sorriu para mim. Estou a trabalhar. Vem dormir. Vai tu, eu já lá vou ter. Estou convencida de que fiquei grávida naquela noite. Capítulo 63. Assim que descobri que esperava um filho, fiquei cheia de ansiedade e telefonei à minha mãe. Embora o nosso relacionamento sempre tivesse sido conflituoso, naquela circunstância, a necessidade de ouvi-la foi mais forte. Foi um erro. Ficou logo obcecada. Queria pôr-se a caminho, instalar-se em minha casa, dar-me assistência, orientar-me ou, em alternativa, fazer-me voltar para o bairro, ter-me de novo em sua casa, confiar-me à velha parteira que ajudara a nascer todos os seus filhos. Só a custo consegui livrar-me dela. Disse-lhe que estava a ser acompanhada por um ginecologista, amigo da minha sogra, um grande professor, e que daria à luz na clínica dele. Ofendeu-se. Sibilou. Preferes a tua sogra a mim? E não voltou a telefonar. Mas daí a poucos dias Lila ligou-me. Já havíamos comunicado por aquela via desde que me viera embora, mas só por poucos minutos. Não queríamos gastar muito. Ela alegre, eu indiferente. Ela a fazer perguntas irónicas sobre a minha vida de casada. Eu, séria, a informar-me sobre a saúde dela. Desta vez, apercebi-me de que alguma coisa não ia bem. Estás zangada comigo? Perguntou-me. Não, porque havia de estar. Não me disseste nada? A notícia só me chegou aos ouvidos porque a tua mãe se gaba a toda a gente da tua gravidez. Só há pouco tempo tive a certeza. Pensava que tomavas a pílula. Fiquei embaraçada. Sim, mas depois decidi não tomar. Porquê? Os anos passam. E o livro que queres escrever? Depois vejo. Espero que o faças. Vou fazer o possível. Tens de fazer o máximo. Vou tentar. Eu tomo a pílula. Então, está a correr bem com o Enzo? Bastante bem. Mas nunca mais quero engravidar. Calou-se. Não disse nada e eu também não. Quando recomeçou a falar, contou-me da primeira vez que soubera que esperava um filho. E também da segunda vez. Definiu ambas como más experiências. Da segunda, disse, estava certa de que o bebé era do Nino. E apesar de me sentir mal, estava contente. Mas, contente ou não, vais ver, o corpo sofre. Não tem vontade de se deformar. Há muito sofrimento. A partir dali, prosseguiu num crescendo, cada vez mais negro. Eram coisas suas que já me contara. Mas nunca com tanta vontade de me atrair para o sofrimento dela, para que também eu o sentisse. Parecia querer preparar-me para aquilo que me esperava. Estava muito preocupada comigo e com o meu futuro. A vida do outro, disse, primeiro prende-se a ti, na barriga, e quando finalmente vem para fora, faz de ti prisioneira. Põe-te o freio. Deixas de ser dona de ti. Descreveu animadamente as várias fases da minha maternidade, decalcando-a da sua. Expressou-se com eficácia, como era habitual. É como se tu própria tivesses fabricado o teu tormento, exclamou. E percebi que não conseguia ver que ela era ela e eu era eu. Parecia-lhe inconcebível que pudesse haver uma gravidez diferente daquela por que ela passara. Um sentimento diferente. Em relação aos filhos, tinha de tal modo como certo que eu encontraria as mesmas dificuldades que ela, que me pareceu pronta a considerar uma traição a minha eventual alegria da maternidade. Não quis ouvi-la mais. Afastei o auscultador do ouvido. Ela assustava-me. Despedimo-nos com indiferença. Se precisares de mim, informa-me, disse ela. Está bem. Tu ajudaste-me. Agora quero eu ajudar-te. Está bem. Mas aquele telefonema não me ajudou nada. Pelo contrário, deixou-me inquieta. Vivia numa cidade da qual nada sabia. Embora, graças a Pietro, já lhe conhecesse os cantos todos. Coisa que não podia dizer de Nápoles. Gostava muito das margens do Arno. Dava belos passeios. Mas não me agradava a cor das casas. Punha-me de mau humor. O tom trucista dos seus habitantes, o porteiro do prédio, o talhante, o padeiro, o carteiro, levava-me a ser igualmente trucista. E daí nascia uma hostilidade sem motivo. E depois, os muitos amigos dos meus sogros, tão prestáveis no dia do casamento, nunca mais apareceram. Nem Pietro tinha intenção de os visitar. Sentia-me só e frágil. Comprei alguns livros sobre como ser uma mãe perfeita e preparei-me com a minha aplicação habitual. Foram passando os dias e as semanas, mas surpreendentemente a gravidez não me pesou nem um pouco. Até me tornou leve. As náuseas foram insignificantes. Não tive quebras do corpo, nem do humor, nem do desejo. Estava no quarto mês quando o meu livro recebeu um prémio de relevo, que me trouxe mais renome e um acréscimo de dinheiro. Fui recebê-lo apesar do clima político hostil àquele tipo de reconhecimentos e senti-me num estado de graça, orgulhosa de mim, com um sentimento de perfeição física e intelectual que me deixou sem sombra de timidez e muito expansiva. No discurso de agradecimento falei muito. Disse que me sentia tão feliz como os astronautas na extensão branca da Lua. 2 dias depois, como me sentia forte, telefonei a Lila para lhe contar do prémio. Queria dizer-lhe que as coisas não se estavam a passar como ela previra, que, pelo contrário, tudo corria bem, que andava satisfeita. Sentia-me tão senhora de mim que queria passar uma esponja sobre os dissabores que ela me dera. Mas Lila lera no Il Mattino. Só os jornais napolitanos haviam dedicado algumas linhas ao prémio. A minha frase sobre os astronautas. E sem me dar tempo de lhe contar, criticou-me com aspereza. A extensão branca da Lua, ironizou. Às vezes é melhor estar calado do que dizer disparates. E acrescentou que a Lua era um calhau, entre milhões de calhaus, e que, calhau por calhau, o melhor era estar com os pés bem assentes nos sarilhos da Terra. Senti uma ferroada no estômago, porque continuava ela a magoar-me. Não queria que eu fosse feliz? Ou ainda não recuperara a saúde e era a doença que lhe acentuava o lado mau? Vieram palavras feias à boca, mas não fui capaz de as pronunciar. Ela, como se nem tivesse notado que me magoara, ou como se pensasse que tinha esse direito, já começara a contar-me coisas suas, num tom muito amigável. Fizera as pazes com o irmão, com a mãe e até com o pai. Discutira com Michele Solara a respeito da velha questão da marca dos sapatos e do dinheiro que ele devia a Rino. Entrar em contacto com Stefano, para lhe exigir que, ao menos, do ponto de vista económico, fizesse o papel de pai, também com Gennaro, e não apenas com Maria. Usou palavras irritadas, por vezes ordinárias, ao falar de Rino e do Solara, e também de Stefano. E no fim perguntou-me como se de facto precisasse urgentemente da minha opinião. Fiz bem? Não lhe respondi. Eu ganhara um prémio de relevo. E ela só dera importância à frase sobre os astronautas. Perguntei-lhe, possivelmente para magoá-la, se ainda tinha aqueles sintomas que lhe descolavam a cabeça. Respondeu que não. Repetiu 2 vezes que estava ótima. Disse com uma risadinha auto-irónica. Só de vez em quando é que vejo pelo rabo do olho pessoas a saírem dos móveis. Depois perguntou-me, vai tudo bem com a gravidez? Bem, muito bem, disse-lhe. Nunca me senti melhor. Viajei muito naqueles meses. Era convidada para ir a um sítio e a outro, não só por causa do meu livro, mas também devido aos artigos que escrevia, os quais, por sua vez, me obrigavam a deslocar-me para ver de perto as novas formas de greve, as reações dos patrões. Nunca pensei em dar-me ao trabalho de ser publicista. Fazia-o porque me dava satisfação fazê-lo. Sentia-me desobediente, revoltada e tão cheia de poder que a minha mansidão até parecia um disfarce. Graças a ela, infiltrava-me nos piquetes em frente das fábricas. Falava com operários e operárias e sindicalistas. Enfiava-me no meio dos polícias. Nada me assustava. Quando o Banco da Agricultura foi pelos ares, encontrava-me em Milão, na editora, mas não me assustei. Não tive presságios tenebrosos. Considerava-me parte de uma força imparável. Considerava-me invulnerável. Ninguém era capaz de fazer mal, a mim e ao meu bebê. Nós dois éramos a única realidade duradoura. Eu, visível, e ele ou ela. Mas Pietro desejava um rapaz, por enquanto invisível. O resto era um fluxo de ar, uma onda imaterial de imagens e de sons, que quer fosse desastrosa, quer benéfica, constituía material para o meu trabalho. Passava adiante ou ficava retida para que eu a incluísse em palavras mágicas, num conto, num artigo, num discurso público, com todo o cuidado para que nada saísse do esquema e para que todas as ideias agradassem ao Zairota. À editora, a Nino, que de certo em algum sítio me lia, e também a Pasquale, porque não, e a Nádia e a Lila, que finalmente seriam obrigados a pensar. Vejam, fomos injustos com a Lena. Ela está do nosso lado. Vejam lá o que ela anda a escrever. Foi um tempo particularmente intenso, o da gravidez. Surpreendeu-me que o facto de estar grávida me tornasse mais inclinada para fazer amor. Era eu que solicitava Pietro. Abraçava-o, beijava-o. Embora ele não tivesse queda para os beijos e começasse quase de imediato a possuir-me daquela sua maneira demorada, dolorosa. Depois levantava-se e trabalhava até tarde. Eu dormia uma hora ou duas, depois acordava, não o encontrava na cama, acendia a luz e lia, até me sentir cansada. Nessa altura ia ao escritório dele e obrigava-o a ir dormir. Ele obedecia-me, mas levantava-se cedo. Parecia que o sono o assustava. Eu então dormia até ao meio-dia. Houve um único acontecimento que me angustiou. Estava de 7 meses, a barriga já pesava. Encontrava-me junto aos portões da Nuova Opinione. Rebentaram confrontos, fugi. Talvez tenha feito um movimento errado, não sei. Só sei que senti uma pontada muito dolorosa no centro da nádega direita, que se estendeu ao longo da perna como um ferro quente. Voltei para casa a cochear, meti-me na cama. Passou. Mas de vez em quando a dor reaparecia, irradiava para a coxa e para a virilha. Habituei-me a reagir, procurando posições que a atenuassem. Mas quando me apercebi que tendia para coxear em permanência, fiquei aterrorizada. Fui ao professor que acompanhava a minha gravidez. Tranquilizou-me, disse que estava tudo em ordem. O peso que trazia no ventre cansava-me. Causando-me uma pequena ciática. Por que se preocupou tanto? Perguntou-me em tom afetuoso. A senhora é uma pessoa tão calma. Menti, disse que não sabia. Mas sabia muito bem. Receava que o passo da minha mãe já me tivesse alcançado, que se tivesse instalado no meu corpo, que ficaria coxa para sempre, como ela. Depois das garantias do ginecologista, serenei. A dor ainda durou algum tempo, depois desapareceu. Pietro proibiu-me de fazer mais loucuras. Já chega de andar a correr para aqui e para acolá. Dei-lhe razão. Nos últimos tempos da gravidez, passei os dias a ler, não escrevi quase nada. A nossa filha nasceu a 12 de fevereiro de 1970, às 5h20 da manhã. Pusemos-lhe o nome de Adele. Apesar da minha sogra não fazer senão repetir: pobre menina, Adele é um nome horrível. Ponham-lhe outro nome qualquer, mas esse não. Dei-a à luz após dores atrozes, que no entanto duraram pouco tempo. Quando a menina nasceu e a vi, o cabelo muito preto, um corpo arrucheado a contorcer-se e a chorar, cheio de energia, senti um prazer físico tão impressionante que até hoje não consigo encontrar outro comparável. Não a batizamos. A minha mãe berrou-me coisas terríveis por telefone. Jurou que nunca viria vê-la. Há de acalmar-se, pensei, entristecida. Além disso, se não vier, pior para ela. Assim que voltei a pôr-me em pé, telefonei a Lila. Não queria que ela ficasse zangada por eu não lhe ter dito nada. Foi uma experiência maravilhosa, disse-lhe. O quê? A gravidez? O parto? A Adele é muito bonita e boazinha. Respondeu-me. Cada um conta da sua vida o que mais lhe convém.